os crias levantando meu império. Já tô jogando há dias, desvendando os mistérios. Tô indo até o Nether pra farmar uma blaze rod. Mano, eu sou muito god, por favor, vê se não fode. Minerando com os crias levantando meu império. Tô jogando há dias, desvendando os mistérios. Tô indo até o Nether pra farmar uma blaze rod. Mano, eu sou muito god, por favor, vê se não fode. Espancando vários creepers só pra minha diversão. Ele me chama de cheater, mas não passa de um cuzão. Então vê se passa o zíper, tu já tá na minha mão. Seu brilho é muito glitter pra minha iluminação. Minerando, minerando meu império, aumentando. Enquanto você só fala, meu bonde já tá lucrando. Matador de esqueleto, arqueiro de grande porte. Meus manos tão tudo forte, desiste então suporte. Eu tô plantando presente pra poder colher futuro. Não preciso de poção pra te acertar no escuro. Vivendo a minha vida num estilo bom vivant. Cuidado com a sua mina, ela já virou meu fã. Diamante, diamante no pescoço fica grande. Eu tô tipo Bruno Bert, sua sarrada elegante. No meu server só tem os high profile. O dia inteiro só jogando online. Minerando com os crias, levantando meu mistério. Já tô jogando há dias, desvendando os mistérios. Tô indo até o Nether pra farmar uma Prince Rod. Mano, eu sou muito god, por favor, vê se não foge. Minerando com os crias, levantando meu império. Tô jogando há dias, desvendando os mistérios. Tô indo até o Nether pra farmar uma Prince Rod. Mano, eu sou muito god, por favor, vê se não foge.